informação, o senhor sai daqui. Antes eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero essa TV, eu quero sonho e sorrir. O que mais você tiver, eu te mantenho, não vim aqui, tu não me rola não. Tu faz o dia aqui, tenho a tempera de você, tu tem 3 horas pra sair. Let's go!